táxi POB79, está com autonomia de 3,45 até na Galhão. Ciente, está autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa no ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. Pátio via Pátio, pode ser a frequência para decolagem de 624. Segundo, vai ficar apenas atento ao término do reboque no portão meia dúzia do tráfego da TAM. Positivo, sem problema. Obrigado. Mesa 01, chama Recife agora, frequência 1251, secundário 3325. Recife 1251, alterno 3325, tá? 3601. Prossiga 07. Te reporta visual para o local de pouso. Salvador, 3399. A autorização de pushback de saneamento. Aguarde. Guardado, 3399. Uma porta espera pronta, chanel 62, porta. 6251, autorizado a linha em decolar, cabeceira 10, vento no 40 graus no 59, ajustado no 0 no 9. Positivo, linha de conta, chanel 2, porta. Então 3399, autorizado pushback acionamento, chame para início de táxi. Autorizado pushback acionamento, 3399, chamará. visual com local de pouso. Tem 07, e frequência para pouso. É 251, decola os 29, chame controle no 208, bom voo. Obrigado, Charito, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chame 6251. 51, contato radar na decolagem, sobre nível 360, cedo da El. Positivo, 360. Torreza para a direita? Livre. Claro. Salvador 3399, 9:30 a bordo, Hotel Medalhão, 4 horas e 5 minutos de autonomia para o táxi. Índia e Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Gente, via Índia e Alfa, chame nessa frequência para decolagem, ponto de espera, da certeza. Autorizada a linha e decolar, cabeceiro no zero, vento 140 graus, 149. Oxané 6251, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, pode ir. Oi, de bom voo. Obrigado. Boa, decolou, tá 3399. Boa, 3399, contato, radar na decolagem, sobe o 360, sede da El. 360 da El, vai subir. Da Elta 3399? Leda. Ou melhor ainda, Leda, obrigado. Charlie Fox Juliette, bom dia, prossiga. Outra cópia. Autorizado Belo Horizonte, nível de voo no 05, vai prosseguir conforme a roda do plano de voo. Sai inicialmente corredor axé, curva à direita, pista inicialmente no 7. 5165 é o código, 1208 é o controle. Juliette, cotejamento correto, me confirme pátio e PLB. Gente, livre acionamento, champanhe e táxi. Recife agora, frequência 1251, secundária 3325, bom voo. Recife, secundária 3325, Charlie Fox Juliette, está autorizado o táxi até a decisão da Bata, chame lá para ingresso e decolagem. Dado ingresso e decolagem, Charlie Fox Juliette, o vento 150 graus com 12 nós, ajustado no 019. Fox Juliette, decola 44, chame o controle no 208, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, é Papa Romeu, Charlie Fox Juliette, bom dia. Bom dia, Charlie Fox Juliette. Sobe o nível de voo 105, condições visuais. Tem condições de voar direto Ilhéus? Tem sim, senhor. Positivo, está autorizada para o Ilhéus, o Charlie Fox Juliette. Subindo no 05, para o Ilhéus, o Charlie Fox Juliette. Bom dia, pronto para a Copa Galeão? Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 340, via Pesulo 10, da Euleda Bridge a subida, com a primeira curva à direita após a decolagem, 5426 é o código, 1208 é o controle. Para o pushback acionamento. Para quanto é a Guarulhos? 6749? Autorizado o plano para Guarulhos 340 via a subida será da Euleda Bridge, Bridge Interceptor Pesulo no 6, BHZ Trivia após conforme a rota do plano. 5422 é o código, 1208 é o controle. Minha 749, correto, chamo para puxar bem acionamento e falo que seu rádio está um pouquinho baixo, tá ok? Camarada, o senhor está pronto para puxar bem acionamento? Até, Matheus. Está autorizado, Chambrini Starks. Camarão, né?